0020, mi riporto la vacanza 100. Aqui Tango, chame torre 118, decimal 95. 3895, grávida de. Salve, Marcelo Bravo. Salvador, você está com o Luiz Pedro Tango? Quem empatou aí? Está tapando o Luiz Pedro Tango. Salve. Nível 085, ele é Marcelo Bravo, modificado agora. Ah. O 9286, desça nível 050. Desceno 050, 9286. Parador, Whisky, Tango, parador, 7 Whisky, aqui Tango, autorizado a presente direto final da 97, aposte na curta final, ajuste no 0, no 2, Whisky, aqui Tango. Vai botar na curta final, Whisky, Tango. O Bravo Cristo agilizando o táxi, que aposte livrar na pista. Confirmando táxi novembro, acho que é o meu. Informação hotel, por gentileza, saída para Brasília para 026. Saída Arbor. Sim, obrigado. Novembro, acho que é o meu, vou aguardar pro táxi que tem um tráfego na aproximação, o transporte enfermo vai livrar para o pátio 5. De Bravo Cristo, estacionar a frequência livre, bom dia. Salvador, ground is connected, 235 foot second, start up, 10-01. Start up and pushback 225, report ready to taxi. Start up and push approved, to report ready, your driver 225. Localizador 510. 7 para 2000, confirma no 012. 1012. 7, 2012, autoriza para onde, Índia Serra? Índia Serra para 2000, reporte localizador. 7, quando o Índia Serra vai reportar no log. Salvador na escuta do Lima Lima Alfa. Chega Lima Lima Alfa. Alfa. Controle Salvador na escuta do Lima Lima Alfa. A escuta Lima Lima Alfa, prossiga. Tchaleco para o localizador, direita proa 070, reporte estabilizada, digi 3000, mantenha. 070 vai 36 manter o Vitor Italiano. Controle Salvador na escuta do Lima Lima Alfa. Prossiga Lima Lima Alfa. Lima Lima Alfa, interceptor radial 289 de Salvador, está cruzando 4 mil pés em ascensão para o nível 100. Gente, quando pronto se estimar de pouso, Lima Lima Alfa. Quando pronto estimado para pouso, Lima Lima Alfa. Minha dúzia autorizada, mandou o destino de táxi. Você está rodando a escuta do Lima Lima Alfa? Sempre. Lima Lima Alfa. Estima pouso ao 12230. 12230. 1230, sempre. Reporte 40 milhas afastadas do Salvador, Lima Lima Alfa. Reporta 40 milhas fora Lima Lima Alfa. Tinha que estar na escuta da torre? Estamos confirmando o tipo de equipamento, é um minuano. É meu nome? Eu não entro, descente. Jaleco, desça 2000 pés, ajuste 1012, vai seguir 1737 da Gol, 5 milhas à sua frente. O novembro lá chamei, eu tenho que confirmar o PLB. With 100 on board, 4 hours and 11 minutes, alternate Bravo Golf Oscar. Confirm only people on board. 100. 6225, taxi by right, India Alpha to Honda Point Runway 10 in Wedding Call Tower 118-195, QNH1012, Ocean 6225. First on the right, tower 1895, 1012, Ocean 6225. Seu transponder modificou, estou recebendo 1200. Uma falha dele, senhor. Confirmeira 40. 40 ou no zero? Ou no zero, alterou. 286, final, pista 10, visual, baixou e travou. Se é novembro Vitor, decolado 852, vai manter a proa até 2000 pés, aguardando liberação com controle. Chama o mesmo agora, 119.8, ok? Mantendo a proa até 2000 pés. Mantendo a proa até 2000 pés, vai chamar agora o controle 119.80. Grato, bom dia. Gol 9286, ajuste 1012, cheque o trem. Baixou e travou, 1012. Autorizado pouso, pistão 190, vento 040 graus com 4 nós, gol 9286. Quem se livre pouso na 10. Ou 9286. 304. Tá pronto agora, Pedro? Salvador, Brasília, 380, peso no 17, pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição Elefa. Controle 119.8, transponder 5170, 3304. 380, conforme, peso 17, Arbó, Elefa. 5170-1908, contra o Itaíra. 304. Correto, chame pronto, 3304. Ah, show. 19 agora, Alpete LF, chame torre, 1-1-8-9-5, 118-95. 118-95, vai solicitar a pausa do auxiliar, o Vitor Tchaliano. Grato. Baixou a minha autorizada decolagem da interseção da pista 17, vento 060 graus com meia dúzia de nós. Bravo, 55 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, Chamilhão 120, decimal 1. Salvador, solicita pouso na 17, senhor. Sente, reporte ponto ideal para o cancelamento do plano instrumento. Cancelando, senhor. Sente falando instrumento cancelado 854, vai abandonar o eixo de aproximação da pista 10, curvando à esquerda, aposta para girar a base pela direita, Vitor Tchaleco. Depois tirei base direita, 17, Vitor Tchaleco. Pushing 6825, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, 2110, Pushing 6825. Voo 9286, no solo 55, direita, 121, decimal 9. Direita, 219. Do solo, 90 Rocha Romeu. 7 November Oscar Romeo, decolado aos 5-5 para o Sol Itapuã. Chame o controle agora, 1-9-8. Boa viagem. Ah, tô fazendo coração, 19-8. Passão no 7, Vitor Tchaleco. Vitor Tchaleco, tráfego avistado, autorizar pouso pista 197, vento 060 graus com 5 nós, ajuste 1012. 1012, livre pouso, Vitor Tchaleco. 350 pelo ISC 58, pistão a zero, curva à esquerda do Caracaju, controle 198, transponder 5166, o Washington 6312. 350 aprovado para Recife, decola barra zero com curva à esquerda do Caracaju, apoio 58, aerovia 298, controle 5166, transponder 6312. Portão 10, time pronto, 6312. Chamarei, 63. Estimada para pouso do November Rocha Romeo aos 1120. 1120, 123 ali, mantém cabeceira 1-0. O Vitor Tchaleco no solo aos 5-6, confirma o pátio? Estimativo, confirmando o pátio 4? Afirmativo, bata, autorizado backtrack, aposta livrando a pista, Vitor Tchaleco. 5, a decolada 97 com curva à esquerda, restrito 1000 pés, aguardando a atenção do controle, no corredor forte, chama 1985, aciona 0273, o Golf Alma Lima. Control now, 1-1-8, have a nice flight, sir. 98, so long, Merry Christmas. Ok, corredor axé então, vai decolar com curva direita no corredor axé, 1000 pés, continua restrito, aguardando a ascensão do controle, coordena com controle para a Feira de Santana em 19-8, aciona o 0273, o Alfa Lima. Ok, o controle é 19-8, apenas confirmando 19-8. O pátio que se encontra e quantas pessoas a bordo? Ok, chame a torre da presente 1895, 1012, o Golf Alfa Lima. Suspeita acionamento na 3304. 3304, portão 4, autorizado, chantagem. Marata, 9286, ingresso Juliette, meia dúzia, portão. Meia dúzia, 86. Prossiga, cuidado. Chame a torre, 1895, vai, cuidado. 59, chegada bom, desceu para o nível 050. Zero, Pérez Zulu 1-6, pista 1-0, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1-1-9-8, transponda 5-1-7-7, T3B, Beatriz. Afirmativo, Vitor Tchaleco, frequência livre, bom dia. Voo 1-9-2-3, decolado 5-9, controle 1-1-9-8, boa viagem. 9-8, obrigado, um bom dia. Salvador Galeão 360, peso 10, pista 1-0, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1-1-9-8, transponde 5-1-6-7, no 605. 605-5-1-6-7, chame pronto para puxa estacionamento. Coordenação. Coordenação. Alô, comissão. Fechando agora o centro Recife na frequência 128.8. Rafa Lima, autorizado alinhar, cabeceira 97, aporte pronto. Golf Rafa Lima, confirma apenas o tipo do equipamento? Afirmativa. Meu Serra Nova Bermita, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85. 12685, Recife, Serra Nova Bermita, cadê? Veritax 3304, direita, ponte espera 1895, 1012, lugar. Direita, ponte espera 1895, 0012, 3304. Alfa Lima, autorizado a decolagem, pista 197, o vento 040 graus com 5 nós. Alice Alfa Lima, decolado aos 05, adiciona 0273, chame o controle 119.8, boa viagem. Torreta 3304. Confirma? Tá 3304, tá pronto no Monte no 0. Ali em decola, pistão 0, tá 3304, vento 040 graus com 5 nós. E a linha ainda é colada, 3304. Golfo Alfa Lima, controle agora 19.8, ok? Farol da Barra, Golfo Alfa Lima. Tô chegando, chama o táxi. Reporta Bandeiro Bus aqui no alinhamento 1-0. A Vima ativa na cabeceira? É, na curta final, provavelmente. Sente, o TAN 3304 vai ser informado, FF. 4-0, ativado na 0, 1-2, 3-4. Por gentileza? A gente vai cancelar, vai fazer um novo plano, confere? 1-2-6-8-5 1-2-6-8-5, good. Gol 923, chama Recife, frequência 1-3-3-1-2-5. 1-3-3-2-5, Recife 923. No meio 05, nível táxi, parking de alfa, onde espera 1895, 1012, boa viagem. Sou 3304, bom dia, contato radar, você é da Arbor. Arbor. Sigo, 5221. Que aguarde a cópia, 5221, 1012. Desço para 2000 pés, ajuste 0-1-2, reporte localizador pistão 1-0. Afirmativo, desce para 2000 pés, portaré estabilizado, localizador da 1-0, está presente na frase. Gol no 605, bom dia, autorizado aliado, decolar, pistão 1-0, vento 0, 2-0 graus, com 5 nós. Para 3000 com ajuste de 1-0-1-2. Para o táxi do Xanair 6312, 1-6-6 Bordo, Altera Natal, 3 horas e 20. 6312, ele táxi Pátio Mundial, Ponte Espera 18, 95, 1012, Boviário. 1012, Pátio para o... Vou esperar as pessoas para circular. Obrigado. Controle 3304 já autoriza a Elefa, da presente? Elefa, da presente, outra 3304. Elefa. Lima Controle. Alfa Lima Controle. Escuta, senhora. É, confio sua altitude, estou recebendo no 1500, na altimetria. Próxima verificação do transporte, recebendo 1.500 após Farol da Barra, corredor Bom Fim e mantendo 1.000 pés. O ajuste é 1.0, 1.2, assim, sim? Correto. Firme. Formato da nossa autorização de estacionamento, nos dá 3.63. Poxa, né, vai passar a retaguarda. Vai voar. 3859, Livre LF, chame torre 11895. 11895, da 3859, boa, obrigado. Salvador 1605 da Gol, Adael. 605, contato radar, você é da Adael, suba o 360. Viu 360 na Adael, 1605 da Gol. Salvador, Xené 6319, formação, hotel. Xené 6319, chegada Bonf, desse nível 050. Agora 50, chegada Bonf, possível voar para onde Bonf? Para de Bonf, da presente. Prato, Bonf, da presente, 6319. Azul 4299, desço para 2000 pés, ajuste 10, 12, reporte, localizador da 10. Estamos autorizado localizador descendo para 2000 com o ajuste 1012-4299. Agora sim, 1100 estou recebendo aqui, vou para o Falima, manter um corredor Bom Fim. Aproximação, continue a aproximação guardando instruções. Negativo, continua a aproximação da 3859. Guardião 06, decolado azul no 4, apenas confirmando o comandante, capitão Juan. Afirmativo, Romeu Oscar, Alfa November. Gente, o Guardião 06, decolado azul no 4, chame o controle agora em 119, decimal 8, de regresso. 198 até. Acertou o localizer da 10, o azul 4299. Azul 4299, Livre LF, chame torre 118, decimal 95. 1189. Confia em mim, 118? 1895, bom pouso. 1895, boa. Controle, bom dia, Guardião 06. Guardião 06, linha do litoral, reporte final, Dina. Reportará. Né? 3859, autorizado pouso, pistão 10, vento 050 graus com 7 nós, ajuste 1012, tá? 3859. Repouso, tá 38, 59, 90. Na livre ascensão a 3.500 pés. Obrigado, bom dia, até já. Bom dia, Xander 6312. Xander 6312, contato radar, sai da PUCA. Sai da PUCA 6312. Delta 3304, chame Recife, frequência 128, decimal 8. 288, 3304. Salvador, 605, tá bom. Pela direita, 319, 3289. A gente aguarda de coordenação. Guardando, ó. Do 299 na final de 3 milhas. Azul 4299, ajuste 10 no 2, cheque o trem. Sim, baixo e travado. Autorizado pelo pistão 10, vento 050 graus com 7 nós, azul 4299. Sempre boa, azul 4299. 1605, negativo direto bridge, tá na área do centro, mantém a pressão saída. Ah, bateu. No pátio 3, chame pronto para puxar no metrô. Camarada. Bom, 3859, livro da Fox-Dot na sua escuta. 3859, reporte na Juliette. Contrário da Juliette, 3859. Solo 3663, atento táxi, com 110 passageiros, 3 horas e 40, alternando o galeão. 3663, direita, ponta de espera, 1895, 1012, boa viagem. 1012, direita, ponta de espera, 1895, a torre, estando 3663. Autorizado, 5221, chama táxi. Azul 4299 no solo, azul 19, direita 121, decimal 9. Direita de Fox 1219, 4299. Solo Salvador, muito bom dia, 4299 da Azul, lembrando via Fox por aqui. 4299, reporte antes da Juliette. Ana Juliette, tá 3259. Portão 3. Portão 3, sim. Só aí, tá 3663, excelente manhã, tá pronto, não pode esperar. 3663, autorizado em área decolar, pistão 90, vento 040 graus com 4 nós, então 3663. Além decola 90, então 3663. chame Recife na frequência 133.25. Táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Índia Alfa, camará. Justin 012. 2012, 63, ONU. Para o portão 9, 402, camará. Muito bom dia, tá? 3663 decolou. Tá, é o Leto da Vida. Salvador, bom dia, gol 92. Ponto no hotel, 140. Tá, radar, saída da El, 3663. 3663, acho que foi a passagem 3, igual você. MT, aguarde. Pedro. Tá, 5221, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, o vento 080 graus com 5 nós. Controle Salvador, autorizaria o gol pela caminha manter 2.000 pés em função de informações aqui na matéria. Firme, condições visuais, Golf Alfa Lima, 3.000, quando pronto se estimar de pouso. Alfa, confirme. Alfa, 1-2-2-1-2-2-4, copiado. Trip 5221, contato radar, você é da Arbor. Arbor, Trip. Xené 6312, chame Recife, frequência 126, decimal 85. 2085, obrigado, bom dia. Bom dia. Xené 6311, autorizado a interceptar sinal ILS. Autorizado, sinal ILS, 6311, reporte no lock. Tomará 6311. Xané 6311, estabilizado final LS, tem a pista vista. Oceania 6311, chame torre 118, decimal 95. 118, 95. Golf Alfa Lima, frequência livre, coordenação, bom voo. Confirmando ajuste. 1012, vamos lá. 1012, Promará. Autorizado Guarulhos, 360, depois do Lombinho, 15. Coluna da Elisa, 98, controle, 414, transporte, estado 5414, portão 612, chame pronto, 9251. Oceania 6311, passou externo, baixado e travado. Oceania 6311, vento variável com 3 anos, autorizado pouso, vento na zero. Poderia confirmar para o 6311? Vento variável com 3 nós, autorizado pouso, pista na zero, Oceania 6311. 6311, ciente, livre pouso, pista na zero. Solo, gol 925 no pushback sanamento. Bate pax 925. Felicidade de matar. Bom dia, gol 1072 na chegada a Mari, desce para o nível 060. Ok, chegada a Mari, vai descer para o 060, gol 605, controle. Ah, chame Recife 13325. Boa. Aguarde a cópia, o Romeu já de meu ajuste no 01. No 012. Siga em novembro. November Alpha, guarde a cópia, o ajuste no 092. Sol, Salvador, Oceania 6311, taxiway Alpha. 311 Alfa, reporte antes da Juliette. Juliette, o Xenair 631. Salvador Ilhéu 065, foi decolado ao 97 com curva à direita, corredor axé, restrito 1000 pés, aguardando a sessão do controle. Chama Salvador em 119.8, transponder 502 75, o Romeu Juliette Romeu. 0275. Confirme o pátio que se encontra, o Romeu José. Solo do 92, com 37 a bordo, do 97. Nós 251, Libertaxi, pátio Indial, ponto espera 1895, 1012, Goiás. Pátio Indial, ponto espera 1812, valeu, obrigado. Para o ingresso na Juliette, 6311. 6311, após o gol, ingresso Juliette, portão 8. Após o gol, Juliette, para o 08. O Romeu Juliette Romeu dá presente para te matar, 1895, ajuste no 012. O Romeu Juliette Romeu. O Romeu Juliette Romeu é o solo? E confirme apenas o POB? 1895, Romeu Juliette Romeu. Papa Romeu, Índia, November Alpha, pronto, qual a perna? Salvador, Salvador, toque emitido em Veracruz, 1000 pés, a decolada 197 com curva direita, corredor axé, controle 198-01971, no Índia, November Alpha. November Alpha, curva direita para o decolagem, chama a torre 1895, acionamento táxi de decolagem 1012, boa viagem. Torre 510. 2000 e reporte estabilizado no estado do IRS, voo no 882. November Alpha, Libre Salamanca, reporta pro táxi. 1080 para 060 no 0072. No 072, desça para 2 mil pés, ajuste 102, meu ponto de localizador da 10. Ok, desça 2 mil pés, 9012, mais estabilizado no localizador, 9072. B251, decola 237, controle e transfere 119, decimal 8. 198, bom dia. Controle, bom dia, Gol 9251. Gol 9251, bom dia, contato radar, saída da EL. Sim, você mantém saída da EL 9251. Autorizado, ingresso pista, Romeu Juliette Romeu, reporte pronto para decolagem. Pista 221, chame Recife, frequência 128, decimal 8. Prossiga. Negativo. Nada. Pronto para decolagem, o Romeu Juliette Romeu. Autorizado decolagem, pista 97, vento 060 graus, 089. Final ILS, chame torre 118, decimal 95. 895, sim. Sou gol 888. 888, continua a aproximação, informe baixado e travado, quem negar 1-0, 1-2. Está embaixo travado, voo 888. Tive pouso, pista 1-0, vento 060 graus, 069. Tive pouso, voo 888. Romeu, Juliette Romeu, decolada 840, direita, corredor C, controle 1-1-9, decimal 8. 1-1-9-8, grato, muito bom dia. Não foi quem chamou a torre por táxi? Processando o corredor Axé, restrita mil pés. Romeu, Juliette Romeu, sente no meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra. Farol da barra, Romeu. Tango, tango autorizado, cruzamento da 197, 35, Quebec, Lima. Pois não, Mike Lima, né? Lima vai chamar só ali 121 decimal 9. Ingresso, pista 97, pode fazer decolagem aqui no primeiro ano. 78, no solo 43, direita, solo 121 decimal 9. Esquivo, vapor, atenção até o fim da ré corredor, após 045, ou 165. Tango, tango, prepare a bomba. Farol, voo 045, e quando for estimar de pouso, Romeu, Juliette Romeu. Ok, após farol da barra, subindo ao 045, direto de Léo, Romeu. Complete final ILS, chame torre 118, decimal 95. 1895, voo 0075. Gol 9251, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, boa, 9251. 072, avistado, livre pouso, pistão 90, o vento 060 graus, 069. Ok, tá livre o pouso na 190, gol 1072. Gente, mantenha a posição agora para decolagem aqui no primeiro alfa, o tráfego já passou.